coração não bater, mentindo pra mim mesmo, acreditando esquecer. Porque quando fica tenso, eu me iludo em lembrar que um dia você me teve, só não soube como amar. Se agora eu sofro, não tenho nada a perder. Com isso eu morro calado, ninguém pode ver. Se pudesse escutar quantas vezes orei a Deus pedindo que voltasse, estaria farto de me ouvir. Se pudesse lhe entregar minha vida em garantia, que amanhã eu te teria, não precisa nem pedir. Agora que faço com esse tempo que me sobra, se quando eu bato você não vem abrir a porta? Agora se quando eu bato, você não vem abrir a porta. Pensando que talvez a gente se veja outra vez. Estranhos meus passos me guiam sempre com você. Me faria um bem te ver com a mesma luz do sol. E quem sabe nesse dia você clareia.